Salvador, 2224, tá no ideal de descida aqui, ok? Desça para o 050-2224. Para o 050-2224. Romeu Golf, zona Santana, cidade para Arturna. Romeu Golf, afirmativo da presença da Arturna, desse para hoje no PED, DLS, inclusive autorizado, 1013, é altímetro, reporte no localizador. Romeu, sou ele todo, é para autorizado, por favor. autoriza a dona agora para Passaredo? Direto Duna, descendo para 3 mil pés, 224. Duna, eu não entendi, eu desço para quanto? 3 mil, altimetro 1013, 224. 3 mil e 13, muito obrigado. Autorizado com o localizador, Romeu Romeu Golf. Romeu Romeu Golf, completo LS X-Ray, chamado Torre 118, esse Moral 5. Opa, uma boa noite. Boa. Bom, Passaredo 2224, preciso que o senhor inicie redução para 190 nós. Possível, 190 nós, 2224. 2 mil pés está livre, em reporte no curso localizador, 2224. 2 mil livre, em reportaria. Romeu Golf passando Silvio para cancelamento. Prossegui circular para 17. Sente, cancelado as 29, autorizado, curva esquerda, base pela direita, no 7, chama na final para o pouso. Romeu Golf. Quer negar 1 a 0 no 4? Romeu Golf, chamará a final da 1 a 7. 360, número 1 para cobre, só um instante, gente. E 700 autoriza pro passareiro? Vitor Maxar no setor? Ah, Vitor Maxar no setor, passareiro? Positivo, visual. Gente, o número 1700 está livre. 1700, obrigado. Romeu Golf, cheque o trem, livre pouso, piscina 7, ventuna 00 graus, 099. Passado, checado, Romeu Golf. Poxa, na 6310, com a informação Serra, autorização Recife. No 0, já temos aprovado Recife 350, portão 62, informação Serra, número 2 para Copa, já temos aprovação, só instante. Gente, na escuta 6310. Número 04, boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, voltímetro 1014. Mari, desça para 3.000 pés, voltímetro 1014, bom dia, Mari. Mano, 3.000 ou já é melhor? 3.000, 3.000 está livre, número 04. Galeão 360, autorizada, rota V para Zulu no zero, decolagem de pista no zero, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após a curva à direita, o perfil subida da El Leda, após Leda, Bridge, controle 120, décima 8, torre 18,95, transponder 5574. De Salvador, Passaredo 2224. 2 mil pés até a terceira milha, curva direita. Da El Leda, após Leda Bridge. Controle 208, a torre 1895, estaciona 574. É 1829. Portão 5, chame pronto, correto cotejamento no 889 da Golf. O Chile 6310, pronto para copo. Pronto, pra cópia, né? 3-0. Poxa, né? 3-0. Salvador Recife, nível autorizado 350. A rota é via pelo 58. Decolagem pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha após a curva pela esquerda. Perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, acione o código 5566. Gente, autorizado 350 Recife, pro Xané 6310, via Peru 58. Decola da pista 1-0, mantém pro até 2000, terceira milha, efetuando a saída Puca, já no transição Caju. Controle de saída 1208, a torre 1895, aciona a transponder 5566 ou 6310, chama. 06, portão, chama pronto, roxo. 06 vai chamar. Bom, tome ponto para a cópia da 3662 no 01. Da Sierra. Da 3662, Natal, já temos aprovado 370, número 1 para 4, só instante, 20 dentro. Aguardando já, 3662. 352 no 6, Aracaju, já temos aprovação de nível 190, número 2 para 4, parte 3. Para quadra. Prossiga. Autorizado Natal 370, nível aerovia Pesulu 1-0. Decolagem pista 1-0, mantém a reta. Decolagem tem que usar 2000 pés da terceira mira, após a curva pela esquerda. Perfil de subida é Puca, Jamo, transição Zipar. Controle 1208, 189514, acione 5570. Estou na chegada Mare, ajuste ao altímetro 1-0 no 4. Pela Ápia do Lutens, manter o perfil até 2000 pés, vai ser a terceira mira, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Pá, 1208, 2954, 5570, vai ser o transponde da TM62. Correto, portão 01 no champion. Mar pronto, 62. Trip 52 no meio, escuta a cópia. 52 no meio, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Decolagem pista no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva esquerda. O perfil de subida é Puca, Jama, após Jama, Caju. Controle 1208, torre 1895, transponder 5576. É correto, chama pronto. Paulo Salvador, boa noite. Dá 3858 para a Força Liga, sempre até a autorização de tráfego. 3858 Fortaleza, já temos aprovado, 1 minuto para 4. Informação Serra, o time 1014. 1014 aguarda, TAM 3858. Direita, agora com o solo 219. Alô, boa noite, passareiro 2224. 2224 Pastoredo, Acto autorizado Alfa Juliet, parte 3. Alfa Juliet, parte 3, 2224. Tá, 366201 no puxa acionamento. E2, pronto para puxa acionamento, 01. 6201, autorizado, ataque. Agora ataque, E2. Contra 3858, vai qual? Pronto, contra 3858. 3858, aprovado Fortaleza. Nível de voo 370. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2 e pesa a terceira milha, após a curva pela esquerda. A subida é a Momo, transição Froti, Momo, Cogbo, pós-Cogbo, Froti. Onde intercepta o Pesuru 19. Controle 120, décima 8, torre 118, 95, transponder 5571. Autorizado Fortaleza 370, eu perjuro 19, decolada 10, mantém a prática 2.003 milhas com fone carta, curva esquerda, bom motivo, então trouxe, controle 120.8, torre 1895, 557 no transponder, 3.28. 5571, portão 3, champanhe. Câmara, 3.28, graças. Gol 1604, autorizado a final do procedimento de LF Suíça, separa 2 e o pé, reporte estabilizado. Valve 212, deixa para 3 mil pés, altimetro 1014. 3.014, obrigado. Valve 212. Santa 3662, 173 a bordo, 2:50, alternando Fortaleza. Quenta Natal, só PB, por gentileza. Ok, 173 alternando Fortaleza. 173 Fortaleza, ok, táxi direito, ponto espera no zero. Tua 18 95, altindo 04, lugares, 3662. Ok, à direita, 2295. 1-0-4, altímetro? Ah, 1014.2. 1014.62. noite, está 3662, ponto espera da 10.1. 3662, a linha decola opção 10, vento 1, 00 graus e 902. A linha decola está 3662. Azul 4298, boa noite, controle de Salvador, acima de identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro 104. 50 na Mari, confira 14, obrigado Salvador. Gol 9212, reduza a velocidade 1709, desça para 217, está autorizado a sinal do procedimento elétrico de extrema zero. Segue traço na aproximação 7 milhas, poste 7373. Reporte estabilizado. Estabilizou, gol 1604. Então, 1604, passando do 1, chama agora a torre 118, decimal maluco. 895, obrigado. Comandouro, TAM 38803, por seccionamento. Chama pro DAX. Chama da graça, TAM 38. Oi, Comandouro, gol 1604, boa noite. Poxa, tá bom. Gente, meu nome é 04, teve pouso que chegou 0, vento 1-10 graus, 1-0-9. Teve pouso 1-0, gol 1-6-0-4. 3662, decolou 4-8, transfere controle em 1-2-0, decimal 8. Controle 208, tanto fez, 662. Muito boa noite, tá 3662, 2000, Puka, Jamuzipá. Tá 3662, contato radar na decolagem, tudo para o nível 370, na saída Puka, transição Zipá. Ok, 370, Puka, Zipá, tá 3662. Visual 9212, é gol. Visual 9212, completar o sinal, chama agora a turma 118, décimo 9. 985, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, é o gol 9212, 8 milhas da pista, aguarde a confirmação do trem, sequência, obrigado. Sente, gol 9212, continua a aproximação, aguarda a pista livre, que nem o lugar 1014, informa embaixada de trabalho. Tamo lá. É 310, portão 6, chame táxi. Chama pro táxi, é 310. 04, no solo 51, na direita, solo 121, decimal 9. Zero zero graus, um zero nós. Bate 3, chame táxi, trip. Azul 4298, autorizado a final do procedimento de elétrico 3210, desça para 2, um pé. Altimetro 1014, reporta estabilizado. Vai reportar estabilizado, descendo para 2000. Obrigado, senhor. Sem nada. Douro, Chanel 63, 10, para o táxi. Estamos com 159 a bordo. Nossa autonomia é de 3 horas e 20 minutos. E a alternativa é Natal. 159, 13h20, Natal, táxi autorizado à direita, pode ficar 10. Quando pronto, chame tua 198, decimal 95, altinho 10 no quarto lugar. Direita, pode ficar 10, quando pronto, 2, 95, Chanel 63, 10, tá. Novo Salvador, são 3258, pronto para o táxi 176, a bordo, alterna João Pessoa, 3 horas e 1. Táxi direito, pode esperar a torre 1895, altinho 1014, tan 3858. Direita 1895, 1014, tan 3858, boa noite. Tan 3858, poderia só confirmar os dados, por gentileza, novamente? Afirma, 176 a bordo, João Pessoa, 3 horas e 1 minuto. Gente, copiado, boa viagem direito no ponto de tela. Obrigado, boa noite, bom trabalho. 198957, 3850. Tan 630 à esquerda, seguindo o 320 da TAN, no ponto de espera, torre 1895, altinho 2014, boa viagem, 6310. Estimativo, saída do tráfego da TAN, ponto de espera, 90, 1895. 2014, Chanera 63, Manoel. Bono 604, ingresso à esquerda, observando o Embraer não, o Airbus da Avianca, portão 2 na sequência. 51658, autonomia de 4 horas de alterna na Natal. Recife está pronto para ataque. 58, 4 horas Recife, táxi em frente até antes. E ingressar no pátio principal, aguardando para prosseguir, o trip 5216. Passagem de voo 5216. 1922, táxi em frente até Anta Juliette, reporte para ingressar, o portão 08. Anta Juliette, reportará para ingressar, portão 08, voo 9212. Boa noite, acima identificação. Desça para o nível 050 na chegada bom. Ajuste altímetro 1-0 no 4. Utilizando Julieta, portão 8, boa 9212. Boa. Salvador, boa noite. Tan 3858.0, pronto. Boa noite, Tan 3858. Autorizado a linha de decolagem, estão no zero, vento 1, 00 graus e no 09. A linha decolagem estão no zero, Tan 3858. Oi, boa noite, Senhor 63, no zero, pono, ponto de espera pronto. Boa noite, Senhor 63, no zero, mantenha o ponto de espera da pista no zero. Mantenha, Senhor 63, no zero. Sou Trip 52 no meio, táxi em frente, segunda direita, via Índia, quando espero no 0, 286, boa viagem, Vini 14, ótimo. Obrigado, boa noite. Na terça via para 2000 pés, QNH no 014. Terceiro via 3000 pés, no 014, 4000. Negativo, 2000 pés, trip 5590. Ok, então, 2000 pés, 5590. Autorizado para o Edituna, reautorizado então para 3000 pés. 3000 pés o Trip 5591. Ok, então, quando Duna, 3000 pés, 5591 com o Rio em 14. Final de 9 milhas, o Azul 4298, tem a pista ali. Azul 4298, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Obrigado. Torre Salvador, Azul 4298. Azul 4298, vai ter na aproximação, na parte no externo, contra a embaixada travada, quem negar 1 no 0, no 4. Reportará. 2-0. Tenho sim, pronto pra quadra. Opa, afirmativo. E Salvador, Juazeiro do Norte, nível autorizado 1. 90, decolagem da pista 1-0, inicia a curva pela a esquerda, cumpre o perfil da subida Momo, Cogba, após Cogba direto Juazeiro Norte, controle 120, decimal 8, 118, decimal 95, acione o código 5006. Afirmativo, está autorizado nível 190, decola da pista no zero esquerda, Momo, código, controle 1208, torre 11895, 5006 no transponder, chamará pronto para o pushback e acionamento. Afirmativo, Momo, código, pátio, eu deixo aí pronto, pushback, acionamento, passarela. Afirmativo, obrigado por enquanto. Controle Salvador, TAM 3858. Está prosseguir na proa de Cogbo, você? Autorizado Cogbo, TAM 3858. Cogbo, graça, TAM 3858. 298, ventou no 00 graus, no 09, livre pouso, piscina 0. Livre pouso no 0, obrigado. Piscina Havaiana 6310, decolada 01, no transfere controle em 120, décima 8. 1208, Oceanário 6310. Controle, Salvador, boa noite, 6310, Oceanário transfere. Boa noite, Oceanário 6310, acione a identificação. Corrijo, o Oceanário 6310 está em contato radar suba para o nível 350, saída da PUCA. Relativo, em contato radar para 350 na PUCA, 6310. Oi, Salvador, boa noite, Oceanário 6310, deixa a informação já. Boa noite, Oceanário 6313, acione a identificação, desta via chegada a Bonf para 4.000 pés, QNH 104. Via chegada a Bonf, 4.000 pés, 104, Oceanário 6313. Quero manter. Após o trava, corrida da 10, o trava da nossa companhia ali, mantém o 5216 da trip. Do 4298 na sala 03, libere a direita, chame o solo em 121 na decimal 9. 219, obrigado. Na Foxtrot, o Azul 4298. Azul 4298, impacto autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, portão 03, Azul 4298. Na meia da trip, decolada 05, transfere controle em 120, decima 8, bom voo. Controle 208, obrigado, boa noite. Controle de saída, boa noite, trip 5206. 206, contato, radar suba para nível 190, saída PUCA. Ascensão 90 PUCA, condições de mantermos 150, confirmão? Confirmo, suba e mantém nível 150, trip 5216. 150, autorizado 5206, obrigado. Dan 3258, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 125, 125, boa noite, Dan 3258. Boa noite. cruzando 7 mil para 3 mil, triple 5, 5, 9, 2, pode descer até 2 mil? 5591 inicialmente 2500 PEX. 2500 PEX 5591. Chanemé 310, chame centro Recife, em 126.85, alterno 125.45. Confirma a frequência? Confirmo, 126.85, alterno 125.45, Chanemé 310. Afirmativo, chama Recife agora, 2005, alterno 2545, Chanemé 310. Desça para 2 mil pés, autorizado. Final ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador, trip 5591. Ok, então, descer para 2 mil pés, efetuar o S3 para pista 1-0, reporte estabilizado no localizador, 5591. Chanemé 313, desça via para 2 mil pés, Chanemé 313. Via para 2 mil pés, Chanemé 313. Quero ver que você vai prosseguir, mas chama só a linha no 219. Prossiga. Por favor, qual a subida que você está fazendo ali? Momo, após direto. Receptando o localizador, trip 5591. Trip 5591, chame Torre Salvador em 1-8.95. 1895, 5591. Chanemé 313, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 3 ILS X-Ray, reportador estabilizado no localizador, Chanemé 313. 919 estado, livre pouso, pistão 0, vento 1 0, 0 graus, 1 0 nós. Autorizado pouso, trip 559. E 9810, acione identificação, desta vez chegada a bomba para 2000 pés, QNH 1014. Número 3, porém os dois tráficos à sua frente estão já bem à frente, o Rio 9810. Curto abaixado, travado 5591. Autorizado proa de duna, reautorizado para 3 mil pés. O Rio 9810. Duna, reautorizado 3 604, Fortaleza, copia. 604, Fortaleza, no 370, Observe 119, decola da 1-0, curva esquerda, Momo, transição, Froti, controle 1208, fila 5003. Estabilizando o localizador, Xené 6312, 13, corrigindo. Xené 6312, chame Torre Salvador 118, decimal 95. Torre Salvador 1895, Xené 6312. Xené 6313, uma mini meia da marca da externa visual. 5591 na sala 17, direita, solo 1, 21 decimal 9. 121 decimal 9. Liberar na primeira direita. 5591, ingressa na alta, chamante da Juliette. Ingressa na alta, reportará da Juliette, 5591. boa noite, gol 9227, passando, autorização Guarulhos. Tráfico chamou Guarulhos? É o gol 9227, meu Deus. Gol 9287, autorizado Guarulhus, 360, Upers Lu 16, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, controle 1208, assinando 5012. Autorizado 360, Pesulu 16, decola 10, curva direita, da El Leda Bridge, 120, decimal 8, 5012, gol 9287. Gol 9287, corrigimento correto, chama o espectro no metro. Câmara para o estacionamento, com o nome do estacionamento.